Salve, Insurreição RAP. Igor, Johnson, Salgado, Zói, Malhado, descanse em paz, nego. Cada luz que acende, quando a favela dorme, uma história, uma família descansa, pouco pro corre, preocupado, mas um dia com tudo, não só com a vida, prioriza a comida, educação pras suas crias. Guerra fria, onde guerreiro bom morre em covardia, exército do mal que destrói a sintonia, financiando a mídia com nosso próprio sangue, lealdade perde espaço pro brilho do diamante. O amor perde o calor no frio de quem não sente, certeza é saber que tem, mesmo estando ausente. Princípios, meios e fins se justificam, as torturas do carrasco mental se intensificam no ritmo que emana o que o coração manda. Ali afogo todo o ódio acumulado nas lembranças. Aprendo com o tempo, o sofrimento não se mede. Cada perda seu valor e assim tudo sucede. Se é pra caminhar, eu sigo nessa estrada. Cada passo dado com a certeza de que vai mudar. Se é pra caminhar, eu sigo nessa estrada. Com o peso das almas daqueles que não vão voltar. Se é pra caminhar, eu sigo nessa estrada. Cada passo dado com a certeza de que vai mudar. Se é pra caminhar, eu sigo nessa estrada com o peso das almas daqueles que não vão voltar. Peso das almas leais, seu resto mortais, memórias, colégios perdidas em trilhas fatais, em trilhas manais, alvo e tiro de policiais. Não pare, não veja, não ouça, não seja cabeça em bandeja. Esteja onde esteja, plantando o bem pra que ele floresça, da boca e pra fora e na sua cabeça. Marala com solo, agora na fé que implora, uma aurora com dono e flora, flora o amor da senhora. O mundo lá fora é baú de Pandora e agora não sobra tempo pra demora. Gemido escondido, Maria que chora, seu filho querido que sai, não volta, guardando sua imagem saindo da porta. Prova da dor que não bota, prefere estar morta, mas tem o mais velho e a filha mais nova que roga. Entrando na fila de tantas famílias, atalhos da vida, entradas esquinas, entradas saídas, mortes e rimas em base escondida, em vela acendida, lição aprendida, sina bandida, vida corrida. Nem sempre o caminho é tranquilo, mas sigo andarilho na estrada, o perigo me atrai como um filho, me afasta do gatilho. Então eu prossigo, nem sei se respiro, sigo no pedido, resgate o ouvido, pra que haja clarão e não seja de tiro. E se for um peidão, então que seja merecido. Se é pra caminhar, eu sigo nessa estrada, cada passo dado com a certeza de que vai mudar. Se é pra caminhar, eu sigo nessa estrada, com o peso das almas daqueles que não vão voltar. Se é pra caminhar, eu sigo nessa estrada, cada passo dado com a certeza de que vai mudar. Se é pra caminhar, eu sigo nessa estrada, com o peso das almas daqueles que não vão voltar. Insurreição ritmada, com atitude poetizada, Kozak, Rafael, diretamente dos becos sem saída, porque das cinzas sempre surgirá nova vida. E se for pra caminhar na estrada, então que seja correr sempre pelo certo, tá ligado? Cada passo dado com a certeza de que vai mudar. Se é pra caminhar, eu sigo nessa estrada, com o peso das almas daqueles que não vão voltar.